Babylon, in the Babylon. Vibrações positivas, assim o clima não estraga. Musicalidade já me traga, que a pegada é raga. E nós seguimos na saga, com influências de Teixeira a Gonzaga. Raiz é cicatriz que não se apaga, e quem se apega a matéria paga. O consumismo ainda Babilão te esmaga, e você de a pé procura trampo e não tem vaga. Hiroshima, Nagasaki, Niraki, jovem mísseis. Como de rock disse tempos, tempos difíceis. Eu sei, já cansei de esperar melhora. Então vem, vamos embora, porque agora é a hora. E o tempo nunca espera, é só plantando amor pra colher paz por toda a esfera. Por uma nova era, com igualdade se não guerra. A paz por toda a terra, amor e não a guerra. Amor e não a guerra, amor e não a guerra. Sobreviver no meio dos dragões da Babilônia, onde os tiros na madrugada causam insônia. Sem remédio pra dormir, eu observei o que eu absorvi, me nega a servir um falso rei. In the Babylon, in the Babylon. Babilão. De tempos em tempos a nossa rima dispara, como se fossem as flechas de Robin Hood, atravessando a floresta de pedra, atingindo a fauna que vive acumulada lá no cume. Não se engane com o que não convém, porque o mal se disfarça de bem também. É um só caminho, jamais ninguém certo pelo certo enquanto o anjo diz amém. Chama aí na Babilônia no olho do furacão, tio. Pinga pedra, pó, prostituição infantil. A lei assassina, a tecnologia fascina, e cada vez avança mais a medicina. O homem deu seu passo, chegou no espaço, pisou na lua. Mas na terra a miséria prolifera na rua. Crianças morrem de desnutrição na África, enquanto o povo não tem nem pra cesta básica. Poluição, desmatamento, chuva ácida. A providência tem que ser urgente e rápida, senão a consequência vai ser trágica. E na sequência nem com mágica, a descendência vem da África. E essa frequência é rap com raga, reggae, rap, hip hop. Sobreviver no meio dos dragões da Babilônia, onde os tiros na madrugada causam insônia. Sem remédio pra dormir, eu observei, o que eu absorvi me nega a servir o falso rei. Na, na, na, na, na.